of mine. Pretty baby. Baby of mine. Pretty baby. Everybody loves a baby. That's why I love with you. Pretty baby. Pretty baby. And I'd like to be your sister, brother, dad, and mother too. Pretty baby. Baby. Pretty baby. Baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. Oh, I want a loving baby, and it might as well be you. Pretty baby of mine. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Pretty baby. To be your sister, brother, dad, and mother too. Pretty baby, pretty baby. Won't you come and let me rock you in my cradle of love, and we'll cuddle all the time. Oh, I want a loving baby, and it might well be you. Latina. Eu sonhei que tu estavas tão linda numa festa de raro esplendor. Teu vestido de baile lembro ainda, era branco, todo branco, meu amor. A orquestra tocou umas valsas dolentes. Tomei-te aos braços, fomos dançando, ambos silentes. E os pares que rodeavam entre nós diziam coisas, trocavam juras à meia voz. Violinos enchiam o ar de emoções e de desejos, uma centena de corações. Pra despertar teu ciúme, tentei flertar alguém, mas tu não flertastes ninguém, ninguém. Olhavas só para mim, vitórias de amor cantei, mas foi tudo um sonho, acordei. Não tente me explicar como as coisas são. Tô a fim de ficar só, ouvindo James Brown. Sem religião, sem lei, sem visão, sem amor, sem luz, de costa pros azuis na escuridão. Não venha me pedir pra eu abaixar o som. Minha guitarra vai grunhir, grita pelo que é bom. Não tente me explicar como as coisas são. Tô a fim de ficar só, ouvindo James Brown. Sem religião, sem lei, sem visão, sem amor, sem luz, de costa pros azuis na escuridão. Gente de família, rebeldes em questão, tudo é muito igual, tudo é mal, pra que evolução? Grune, grune, grune, grune. Grune, onde é que está o não? Baixar o som, minha guitarra vai grunhir, e tá pelo que é bom. Não tente me explicar como as coisas são. Tô a fim de ficar só, ouvindo James Brown. Sem religião, sem lei, sem visão, sem amor, sem luz, de costa pros azuis na escuridão. Si Monsieur Kennedy aujourd'hui revenait, ou si Monsieur Gandhi soudain ressuscitait, ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter. Surtout avant tout, d'avoir les cheveux longs, crier dans un micro, je veux la liberté, assis sur son derrière, avec les bras croisés, nos pères et nos grands-pères n'y avaient pas pensé, sinon combien de larmes et de sang évité. Mais bien sûr leurs cheveux n'était pas assez long. Écrire sur son blouson, la guerre doit s'arrêter. Assis sur son derrière, avec les bras croisés, les bonzes du Vietnam n'y ont jamais pensé. Tout ce qu'ils ont trouvé, c'est partir en fumée. Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam. Et bien sûr leurs cheveux ne sont pas assez longs. Crier c'est une honte. Des hommes meurent de faim, assis sur son derrière, avec les bras croisés. Est-ce la solution? Est-ce le bon moyen? En tout cas les hindous devront s'en contenter. Dam-dam-dam, dam-dam-dam. Avant de trouver mieux, leurs cheveux seront longs. Si les mots suffisaient pour tout réaliser, tout en restant assis, avec les bras croisés. Je sais que dans une cage, je serai enfermé, mais c'est une autre histoire que de m'y faire entrer. Car il ne suffit pas d'avoir les cheveux longs. Fait-on pousser du blé en faisant des discours? Faut-il un uniforme pour détester la guerre? Faut-il pour être un homme ne plus chanter l'amour? Faut-il mendier son pain et ne plus être fier? Da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam. Faut-il pour être libre avoir les cheveux longs, longs, longs, longs, longs, da-da-da-dam-dam, da-da-da-dam-dam.